Cântico da Liberdade, por Arnaldo Chagas. Liberdade, liberdade, ergue as asas sobre o mundo. Nas sombras da tempestade, faz teu canto mais profundo. Juram povos e fronteiras, sob o sol de um novo chão. Romper grades e bandeiras, livres na mesma canção. Não mais medo, não mais guerra, nem correntes a prender. Que se cure a dor da terra, que o amor volte a nascer. Que o trabalho seja ponte e o saber nossa alvorada. Que o homem olhe o horizonte, sem feridas, nem espada. Quebram-se os muros antigos, cresce a luz sobre o quintal. Somos todos peregrinos, da paz universal.